Ronaldinho, essa é pra você abrir o litro e jogar a tampa fora. Segura, trem! Naldinho e Leone, as vozes que machucam. E tudo que um dia eu quis foi te ver bem, mas me perdi e me envolvi com outro alguém. E o que fazer pra te ter de volta aqui, meu amor? Por tantos caminhos errados andei, inúmeras vezes eu sei que falhei. Eu não sou perfeito, mas desejo por você lutarei. Te dou o meu melhor pra te ver regressar. Te merecer e conquistar. O melhor de mim eu dou a ti. Esse amor corre em minhas veias, me prendeu sempre em sua teia. O melhor sem você na vida. Te dou o melhor de mim, meu amor maior, sem fim. Por tantos caminhos errados andei, inúmeras vezes eu sei que falhei. Eu não sou perfeito, desejo por você lutarei. Te dou o meu melhor pra te ver regressar. Te merecer e reconquistar. O melhor de mim eu dou a ti. Esse amor corre em minhas veias, me prendeu sempre em sua teia. O melhor de mim, por amor a ti, é você minha escolhida. Não me vejo sem você na vida. Te dou o melhor de mim, meu amor maior, sempre sua teia. O melhor de mim, por amor a ti, é você minha escolhida. Não me vejo sem você na vida. Te dou melhor.